porque o Golfe Tango, gente, é, tem condição de se manter visual no setor, que agora não tem como girar. Eu tô com a aeronave na final, se 5 milhas dão no zero, ela já remeteu, ok? Tá cheio, tá aqui no setor então, visual. Ok, mantém o setor norte então, é visual, aguardando para prosseguir base. Torre Salvador, boa noite, seu gol no 604, final do ILS, pista 1-0, já embaixado e travado, passou externo. Ok, 7604, já visual? Visual, gol no 604. Ok, livre pouso, pista molhada, o vento de 1-40 graus, 3 nós, ok? Excelente, livre pouso na 1-0, pista molhada, gol no 604. Plan 31978, deixa 2 mil pés, estado no 04, está autorizado, ele é acesso aí para a pista 10, reporte localizador. Gente, mantenha a posição. Vento 1-80 graus, 3 nós. Eu tô com a aeronave já na final aí de 3 milhas, ok? Aguarde só mais cerca de 1 minuto a 2. Esse viu, tá 3178? Motor de Salvador, Salvador tá 3178? Prossiga. Pode ser via pra 2000? Tá autorizado. Esta 3178. Tango tá visual, Golo 7? Pantil. Porque o Golf Tango tá um livre pouso, pista no 7. O vento de 1-80 graus, 2 nós. Eu falei. Linha 04, no solo aos 33. Livre à direita, ataque-se via Alfa e chame antes da Juliette na minha escuta. Em direita, Alfa, chamada antes da Juliette, não se escuta, no 604. Solo Objeto 67400 está pronto para o táxi. 4 horas e 5 com pins, pelo bid 129. Liga o táxi à direita, chame o ponto de espera pronto. Direita, chamarei pronto, ponto de espera, 1067400. Gente, táxi via Alfa, já tá autorizado, via Alfa e Índia, portão 2. Alfa e Índia, para o 2, gol no 604. Azul 4006, o controle. Prossiga. Puta. 4006, desça para 3 mil pés. Ajustado 10104, redução para 2109. 2109 nós vai reduzir, confirma o nível? 3 mil pés. 6 mil pés? 3 mil pés. 3 mil pés, positivo. Reduzindo para 210 nós. Com 1006. 1006. 1004 hoje. Obrigado. 478, está autorizado, LS. Camarada 3 alta 3178. Faz um desvio à esquerda, 4006, para estar com ações. Agências do 4006, livre desvios, informe a proa por quantas milhas? Proa 020 por 15 milhas, por 20 milhas. Copiado, do 4006, reporta térmica. Sua transmissão está saindo já cortada. Deixe o meu tungor salvagem. Um pouquinho. Sim. Golfo de decolagem, vento 180 graus, 2 nós. Controle Salvador, boa noite, gol 1076, sentido alfa. Boa noite, gol 1076, senhor, identificação, detonino 050, chegada Mari. 050 na Mari, identificando, 076. Estabilizando a Nessa, tá 3178. 3178, passando Duna, agora com a Torre, 1183. Obrigado, traga um pouco. Desça 2000 pés. O azul permanece no 0114. Após desvio, está autorizado Duna. Reporte estabilizado no ILS. 2000 após desvio Duna, no 0114. Reporte estabilizado. Chamou o controle, 6747. 37, controle 19, decimal 8. 98, obrigado, bom serviço. Controle Salvador, objeto 6747, decolou, sua escuta. Para 6747, boa noite, contato radar, saída da EL, disponível 340. A EL 340, 6747 da web. Controle Salvador, para passar, vamos botar o gol. Ciente, informe avistando final no 03178. Matinho, já está avistando, está 3178. Ok, cheque o trem de repouso, vento 150 graus, 2 nós, pista molhada, chuva intermitente. Ativo de repouso, baixar travado, OTAN 3178. Um golfe negativo, mantenha a posição na saída. Entre saída, 25.040, não vai dar novo, pessoal. Salvador, objeto 6747. Prossiga. Estou aqui, nosso, para completar a subida, está muito ruim devido à formação pesada. Uma coordenação com Recife, vamos aí da EL, direto de NER, por gentileza. Da EL está autorizada, da presente. Da EL está presente. Zero com curva à direita, saída da EL, transição BLEST. Aciona o código 5510, controle 19, decimal 8. O gol no 819, autorizado 360 para o Galeão, conforme a rota do plano de voo, decola da 10 com curva direita na saída da EL BLEST, vai via Upper Zulu 14, transponha 5510 e o controle 119.8. Correto, chame para o puxa sonar. Chamará para puxa sonamento no 819. Oi, Salvador, boa noite, total 9907. Total 9907, boa noite, senhor, identificação, detonindo 040, chegada bom. Positivo para o 040, na bota 9907. Meu tango golfe da presença autorizada para o Osigoli. 7 Bravo de Golo, anota um gol. Papa Tango Romeu Tango Golf, vetoração devido a tráfego, curva esquerda, proa 240, limitado por 1 ou 4 milhas da presença. 40, limitado 1 ou 5 milhas, tá tendo? 1 ou 4 milhas, a proa é 240. 40, Romeu Tango. B6747 são em Centro Recife, 1288-3325. 288-3325, boa. Estabilizado, localizador azul 4006. Tango Golf, informa esse mais pouso. Tango Golf, informa esse mais pouso. Por gentileza, um minuto, Rondo Tango. Paciente. Controle Gol 9076, fala desvio esquerda para 021 por aproximadamente 15 milhas. Livre desvio 1076, reposta terra. Reportar. Baixado travado, alter marca do azul 40306. Agora é com a torre 1083, azul 4006. 83, boa. Azul 4006, boa noite. 4006, boa noite, cheque o trem, livre pouso, pistão zero, vento é, calmo no momento, pista molhada e chuva intermitente. Vento calmo, ciente, toda extensão, vento calmo, obrigado, livre pouso. 2 mil pés, estado no 014. 2014, 076. Tango Golf, suba ao nível 080. Meu Tango Golf, controle. Destinando ao 0325, o destino da presente. 0325, copiado, está autorizado subida até o nível 080, para o ideal para barreira seria... Seria 301, autorizado 080, comprou ideal, Marinho? Autorizado, subindo até o 080, direto Barreiras, com meu Tango Golf. autorizada 080 de Bar Barreira, São Betanzou. Gol no 076 após desvio, está autorizada para o Adiduna, reposta estabilizada nacional ILS, para a pista no 0. Após desvio, autorizado ILS, gol no 076, reposta estabilizada. Azul no solo aos 4,6, livre à direita, e táxi Alfa e Juliette portão 8 na minha escuta. Direita, Alfa e Juliette portão 8, 4008. Salvador, voo 1889, está no 3 para pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chamada para o táxi no 889. Total 9907, vetoração para sequenciamento com a direita para o A245, limitado pelo localizador. Direita 245, limite ao localizador na 907. Receptor ILS, gol na 076. Tente no 076, professor ILS, aguarde transparência. Valeu. Dá 9907, esquerda 180. Esquerda 180, lá 907. É uma área com bastante turbulência aqui na nossa posição, ok? Para o controle, confirme. Foi total 907, somente para a orientação do controle, nós passamos uma área com bastante turbulência aqui, apesar do nível baixo. Ok, sim, total 9907. Desce até 2.000 pés, caso no 014. 2.000 pés no 014, na 907. Torre Salvador, voo no 889 com 132.04, 13, Florianópolis, pronto para táxi. Direita, táxi para o ponto de espera da 10, Samará, pronto no 8. Seduna, passa pra torre, 1076. No 076, agora sim, com a torre 1983. 23. Torre Salvador, boa noite, boa noite, 076, tá 3 milhas para estar. 0076, já avistando, confirma. Já avistando. Fiquei ciente, cheque o trem, livre pouso, pista 1 a 0. O vento é calmo no momento. Chuva leve, pista molhada. E livre pouso, 1 a 0, 7 B. Pronto no ponto de espera da 10. Sente, mantém a posição 89. Mantém, 9907, redução até 1970 nós. Iniciando a redução para 170 nós, 9907. Afirmo, irá prosseguir um Boeing 737-800 da Gol a 7 milhas à frente. Positivo, certo. Mas confirmando, o solo pera J4R, correto? É afirmativo, pode prosseguir. Informação alfa ciente, autorização de tráfego para Fortaleza, nível 390, faça 2010. E 390 Fortaleza, guarde a cópia, ajuste 1014. 1014, guardando cópia, gol 1604. Seu solo 56, livrando à direita. Táxi via Alfa e Índia, portão 1 na minha escuta. Alfa, Índia, portão 1 na sua escuta, no 076.